tristeza. Quem passou a se conhecer está com a maior felicidade do mundo e a maior riqueza. Ao nosso mundo de origem, quem passou?